A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Estamos direto de Moscou, dos estúdios da Voz da Rússia. Jonas Bernardino comanda mais uma edição do programa que é sensação do mundo das ondas curtas e da internet. No ar, Onda DX. Dicas, as últimas informações do mundo do rádio na Rússia e no mundo. Participações especiais e as cartas dos nossos ouvintes. É você juntinho de seu rádio, em casa, no carro, no computador, sintonizado na Onda DX da Voz da Rússia. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Em cartas dos ouvintes, registramos a contribuição do Pascoal Francisco Fidelli de São Paulo, que em nome do Clube DX do Brasil tem nos enviado com frequência os boletins Atividades DX de grande importância e enriquecimento do nosso programa. Tenho em mãos a carta do nosso assíduo ouvinte de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, o Alberto Indeburgo Fetcher, ligado em nossa programação e que tive o privilégio de recentemente estabelecer uma conversa via telefone. Alberto, muito obrigado. Destacamos nesta edição a carta da Juliana Mari e Iramires Teixeira Lucas, que são alunas do Colégio Divino Salvador em Itu, no estado de São Paulo. Elas fazem parte do projeto Rádio Escuta e informam com seu QSL o uso do receptor Texum R919, a escuta que foi feita em Jacareí, no estado de São Paulo. E nós do Onda DX e do Serviço em Português da Voz da Rússia parabenizamos os idealizadores deste projeto, bem como a Juliana e a Iramires pela informação enviada. Aguardamos por maiores informações sobre o projeto Rádio Escuta e, consequentemente, divulgar em nossos programas e em nossas páginas na internet. Em mãos, o informe QSL do nosso ouvinte Edmilson Sbrague de Ibitinga, São Paulo, que registra o SIMPO 45444 com receptor rádio portátil multibandas Lennox e antena telescópica. Obrigado, amigo Edmilson. E destacamos agora em nosso programa a carta do ouvinte Alisson Leal, que é radialista e mora em Campina Grande, Paraíba, Brasil. Ele escreve: Olá, equipe da emissão em português da Rádio Voz da Rússia. Hoje ouvi a emissão em português que há muito tempo não fazia. Estou escrevendo para vocês porque fiquei sabendo que a Rádio Portugal Internacional, ou seja, RDP Internacional, vai deixar de transmitir nas ondas curtas a partir do dia 1º de junho próximo. Essa notícia é muito ruim para todos nós, ouvintes das emissões pelas transmissões de rádio. Eu tenho computador na minha casa, inclusive com acesso à internet, mas particularmente não gosto de ouvir rádio online. Eu gosto é de ouvir rádio, como ouço as emissões da Voz da Rússia, por exemplo, sentado, deitado numa rede ou fazendo outra atividade, sempre com fones nos ouvidos, concentrado nas informações. Gostaria de enfatizar que jamais queria que, assim como a RDP Internacional, as emissões em língua portuguesa da Voz da Rússia deixassem de ser transmitidas pelas ondas curtas do rádio, passando a ficarem restritas à internet, pois assim sendo, eu não ouviria mais as mesmas emissões. As transmissões das emissões pelas ondas do rádio são importantíssimas para nós ouvintes. Agradeço o espaço e a atenção. E ainda nos escreve o senhor Nelci Remedy Bidard, de Livramento, no Rio Grande do Sul, Marcos Luiz Xavier, do Brasil, e ainda a carta da Maria Aparecida Nogueira, que mora em São José, na Bahia, do Anderson Silva, do Rio de Janeiro, todos sintonizados na Onda DX da Voz da Rússia. Escreva você também. Eis o nosso endereço para correspondência. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E atenção mais uma vez para o endereço para onde você deve dirigir a sua correspondência. Programa Onda DX, serviço em português, Voz da Rússia. CEP 115-326, Rua Piatnitskaya, número 25, Moscou, Rússia. Registramos ainda o informe QSE do nosso amigo José Celés Bronhão em Barcelona, na Espanha, e que no dia 31 de maio completou 53 anos de idade. Em nome do pessoal da redação em português, parabenizamos mais uma vez nosso querido ouvinte José Celés Bronhão. Parabéns! Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio no mundo. E vamos falar agora de radioamadorismo. Embora possa parecer estranho, nós achamos que a maior parte dos radioamadores brasileiros não sabe definir corretamente o que é esse nosso hobby. A grande maioria dos radioamadores se esqueceu do que é a nossa essência, o nosso objetivo. A radioexperimentação, ou seja, experimentação técnica, construção de equipamentos, desenvolvimento, estudo e construção de antenas, estudos sobre a propagação e novas faixas de operação, aprimoramento em contatos a longa distância, DX, e operação de satélites. O serviço de rádio amador é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas levadas a efeito por amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Foi para esse objetivo que a radioexperimentação, que o radioamadorismo, foi criado, e não uma forma de conversar com outras pessoas. Radioamadorismo não é simplesmente comprar um equipamento pronto, apenas com o objetivo de conversar sobre assuntos triviais da vida, pois esse é o objetivo de outro serviço, chamado de faixa do cidadão, ou melhor ainda, telefone celular e internet. Lamentavelmente, muitas pessoas ingressam no radioamadorismo confundindo esses objetivos e às vezes aqui permanecem por anos confundindo nossa atividade destinada à radioexperimentação como uma forma de bater papo. Vejo na faixa e nas diversas listas de discussão na internet verdadeiros radioamadores que eram contemporâneos dos equipamentos valvulados, mas que hoje estão aqui operando satélites, montando transversores, receptores, SDR, conversores e pré-amplificadores com humfets. Afinal de contas, o radioamadorismo é uma ciência em evolução e não uma simples forma de bate-papo. Se o radioamadorismo não fosse algo importante, a NASA não incentivaria seus astronautas a manterem contatos experimentais com radioamadores em suas viagens, num ambiente em que qualquer peso adicional custa milhões de dólares. Pelo que sei, jamais disponibilizaram a possibilidade de contatos dos astronautas com pessoas comuns, exceto escolas, pela internet para bate-papo, o que sairia muito mais barato, fora a praticidade. E o que dizer dos satélites, unicamente destinados aos contatos entre radioamadores? Pode acreditar, não custaram pouco. Quanto ao argumento de que o radioamadorismo está acabando ou vai morrer, discordo, pois não se compara quantidade com qualidade. Por esses exemplos de atividades acima citados, cada vez mais praticados por radioexperimentadores brasileiros, acredito que é muito melhor termos meia dúzia de verdadeiros radioamadores do que milhares de apertadores de botões. Volto a relembrar, não se pode falar de radioamadorismo como se fosse um simples hobby para bate-papo. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais uma edição do programa que é a emoção do rádio, Onda DX, unindo os apaixonados pelo rádio. Pessoas como você que fazem a história de emissoras como a Voz da Rússia. Da Svidaniya Paká. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.